Então vamos reorganizando a sequência de raciocínio. Ele come pó. Ele exige que o homem produza agora tijolos, porque os tijolos vêm pó mais concentrado. Produzir tijolos é a imagem da escravidão do Egito, imposta por Faraó, que significa trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Por quê? Porque eu preciso da panela de carne, eu preciso da carne, eu preciso do alimento que vem do governo, eu preciso de dinheiro, eu preciso daquilo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Amassar pó, amassar pó, amassar pó, amassar pó. Fazer tijolos. E o que eu preciso fazer de tijolos? Eu preciso pôr palha. Quem dava palha? Faraó dava palha. Eu não tinha nada a ver com isso. Mas agora a pressão aumentou. Eu vou ter que produzir palha. A palha que vai para o tijolo é a minha palha. E nós vemos literalmente isso hoje. Os homens precisam trabalhar. Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar, amassar barro, amassar barro, amassar barro, e se sujam. E tem que produzir tijolo, e tem que produzir tijolo para quem? Para alimentar o sistema do Egito. E tem que produzir, e não tem limite, é muito tijolo. E quanto mais aumenta a pressão de Satanás, mais aumenta a exigência dele. Então agora também põe palha nesse tijolo. Então está indo embora, junto com o barro, para tijolo que vai para Satanás, a essência, a pureza, o racher de cada homem. E os homens estão vendendo sua integridade, sua capacidade de ser honesto, sua bem-aventurança, sua identidade, posicionamento, sua vontade de socorrer, de ajudar, de assistir, de remediar, de guiar, de ser um abençoado, de romper. Os homens estão vendendo tudo que tem de virtudes, de princípios, de características colocadas por Deus, porque precisa amassar barro, produzir mais tijolo, cumprir a meta, vencer a meta. Não me interessa agora se eu vou passar por cima do outro, não me interessa se eu vou fazer uma mentirinha, não me interessa se eu vou ter que fazer alguma coisinha, uma excusa, não me interessa se eu vou ter que misturar as coisas aqui, e uma desonestidade aqui, o imposto, aquilo aqui, e uma desonestidade aqui, uma nota, um negócio frio, um negócio por baixo dos panos, não me interessa mais, eu preciso cumprir uma meta, eu preciso produzir tijolo, eu preciso dar tijolo para Satanás. Porque Satanás come pó. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Poxa vida, Deus mesmo disse, do teu suor você vai comer. Deus que criou o trabalho. É verdade, irmão. O trabalho produtivo, ele é fruto destas características. Ir adiante, ser honesto, bem-aventurado, romper, abençoado, guiar, ir, realçar, aliviar, socorrer, ajudar, assistir. O trabalho é fruto de algo que nos alegra tremendamente e põe nas nossas mãos fruto concreto. Deus me levou a produzir isso. Isso abençoa as vidas. Isso exalta o nome do Senhor. Isso alimenta vidas. Isso supre as necessidades. Isso é bênção para as pessoas. Mas nós invertemos as coisas. O trabalho hoje, desesperadamente, é amassar barro e fazer mais quantidade de tijolos possível, porque eu preciso de um dinheirinho. Faraó vai me dar um pouquinho mais de carne. Faraó vai me dar um pouquinho mais de dinheirinho. Eu vou ter um pouquinho, a vida um pouquinho melhor. Eu vou ter uma condição um pouquinho melhor. Está melhorando um pouquinho. Graças a Deus. Ufa! Nós vivemos debaixo de uma opressão satânica, faraônica. Os palácios de Faraó estão sugando, sugando, sugando os tijolos que os homens estão produzindo, feitos do pó e da palha. É uma característica. Os tijolos são feitos com barro misturado com palha. Os tijolos são feitos com a essência do homem misturado com o seu caráter. O inimigo quer que o homem produzindo tijolos para Faraó. O inimigo quer o homem produzindo tijolos para Faraó, e isso só é possível doando sua vida, seu tempo, seu suor, seus sonhos, sua energia e também o seu caráter, valores, sua dignidade, doando tudo aquilo que o permitiria ser um israelita, um abençoado, um hasher, um que prospera e que vai adiante. Esta é a realidade. Mas eu quero já tentar selar pelo menos essa parte. Então, como é que fica? Porque a vida é assim. Se eu amanhã cedo, segunda-feira, não sair cedo e começar a correr e correr atrás, a coisa aperta. Mas você vai ver, quem é que vai, pastor? O senhor vai pagar minha conta se eu andar? Porque Satanás já colocou um programinha de computador no cérebro das pessoas. Não tem jeito. Se você parar, se você não... Olha o negócio, o tempo é dinheiro. Não corre atrás não para você ver. O negócio não está fácil não. A coisa não está brincadeira não. E vamos encher nossa boca de um mundo de palavras que Deus nunca disse. Não estão escritas na palavra de Deus. Não são as promessas e as diretrizes do Senhor para nós. Ele diz assim, filho, não te apoquentes. Não te incomodes, não te perturbes, don't worry, você não tem que se preocupar, eu cuido do lírio dos campos, dos pardais, eu vou cuidar de você, não tenha ansiedade, filho, não caia no sistema de Faraó. Mas como é que eu vou fazer, pastor? Talvez você tenha que bater o ponto 8 horas. E sai às 18. Talvez você tenha um horário apertado, você entra às 9 horas, mas só tem uma hora de almoço, e mesmo assim você tem que esquentar a marmitinha, e aquilo ali é rapidinho, porque você ainda tem que fazer uma série de coisas, tem que dar no horário do almoço, porque é a lâmpada da casa que você tinha que comprar, é a conta da prefeitura que você tinha que pagar, é aquele problema lá no laboratório que você tinha que resolver, e da conta você chega rapidinho. Aí alguns falam assim, bateu o ponto para mim? Porque tem uma opressão maligna. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu tenho que bater o ponto. O que o Senhor está nos ensinando hoje, e começa a reforçar para nós mesmos, é que talvez todos nós continuemos a trabalhar, a bater o ponto, a suar, a produzir intensamente, mas com uma outra visão. Eu não estou produzindo para Faraó, eu estou produzindo para o meu rei. Aqui no meu trabalho, Jesus vai ser exaltado, vai ser honrado, vai ser glorificado. Não é lendo Bíblia, cantando e orando o trabalho todo, irmão. É fazendo o melhor serviço, o melhor trabalho, é produzindo o melhor para o seu patrão, produzindo o melhor para a empresa, para o governo, o melhor, mais bem feito, mais excelência, mais eficácia, mais proativismo, o melhor, mas sempre tendo Jesus como Senhor da vida. Isso é para Jesus. Vai sobrar tempo para dar um testemunho, para orar por alguém, para falar de Jesus, para transparecer, para transpirar, para exalar a pessoa de Jesus, a pessoa do Senhor. A nossa palavra, a nossa boca vai ser um testemunho vivo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é... Deus tem suprido. Mas como é que você consegue? Você está sempre alegre. Você faz suas continhas aí. Já comprou isso. Já tem aquilo. Já resolveu aquilo. Você está sempre andando. Mas que coisa... Porque o Senhor é Senhor da minha vida. Ele providencia todas as coisas. Eu não ando ansioso mais. Deus tem trabalhado na minha vida. Deus tem suprido as necessidades. Deus tem... Então lá no Egito, Jesus vai ser honrado. E você vai poder dizer, não com uma palavra, com uma declaração muito, muito enfática de um bom evangélico, você vai dizer com a vida: meu rei, meu senhor não é Faraó, é Jesus. A esse Deus transporta, o este Deus transporta e põe em lugares cada vez mais nobres, porque esse tem características: socorrer, ajudar, assistir, realçar, guiar, abençoado, romper, bem-aventurado, honesto, e ir adiante, e ele prospera cada dia mais. E vai desfrutar também das alegrias e dos benefícios terrenos. Mas o centro é Jesus. Então, uma conclusão parcial. Não é que você vai parar de trabalhar. É que tudo vai mudar na mente, na boca, nas mãos, nos pés, enquanto trabalha. Faraó vai continuar achando que você está trabalhando para ele. E ele não faz ideia de que você está trabalhando para o reino de Cristo.